Thank you. Thank you. Manifesta 1, 2, 2, 3, 9, 8, atalho, 1, 2, 9, 0. Again, can you put passport in the treatment in the airport aqui com 0 a direita, 0060. Para 2010, a gente tem 011, autoridade final do procedimento e responsabilidade. Guiana, satélite final de São Paulo, 118 do sinal 95. Station 0, boa noite, feliz aposto. Station 0, o vento 080 graus, 119. 2, após de parte, autorizado em dia para 2010, a pista na 0, com o ano, autorizado final, procedimento de elétrico, feito a pista na 0, reporte de estabilidade. Busca domínio de voo 050 direto na cruz de Itaque, que é a chegada aqui. Boa noite, utilizado posto 0, vento 090 graus, 139. Posto autorizado,